passageiros, dentro de alguns instantes pousaremos terra no aeroporto de Salvador de Bahia. A temperatura exterior é de 38 graus. Abotoem os cintos e mantém os assentos em posição vertical. Esperamos que tenham tido um voo agradável e desejamos vê-los de novo conosco. Obrigado. Quero ir-me a Brasil y escapar de este Madrid. Quiero ir junto a ti y empezar a vivir. Quiero irme a Brasil y mudarme la piel. Yo quiero componer como hacía Chopin. Y que ya van me cante, toque y no me toque, que con Caetano hagamos una jam. Que venga Vinicius a enseñarnos nuevos vicios, que allí el aburrimiento es ilegal. A una playa sin fin, que me digas meu amor y que haga calor. Quiero irme a Brasil, Sao Paulo, Río, Bahía, que el de la agencia me fía si se lo pido otro día. Que en medio del atasco se vea el Corcovado, que Pelé me diga que no lo hago mal. Y decirte, menina, dame otra caipiriña. No me pellizques que no quiero despertar. Bom dia, comunidade. Estamos na 100.4 da FM. Como sabeis, sou o Alquimista. Estamos aqui em Rádio Círculo e vamos desfrutar com a melhor música de Brasil durante uma hora. Vamos estar pegaditos a tu ouvido e a tu coração para desfrutar da música brasileira. Vamos, pois, começar o programa hoje com muita alegria com o grupo Sambô. We'll be right back. Estamos com o samba, pois como sabéis, o samba domina aqui em Movida Brasileira, pois porque tem essa alegria de ritmo. Estamos acercando-nos ao verão, estamos em primavera, na primavera madrileña. Sara Abilheira já está nos estudos do Círculo de Belas Artes. Bom dia, Sara. Olá, buenos dias a todos. A melhor voz do Rádio Círculo, sim, senhor, com muita coisa que dizer todavia. Essa é nossa Sara Abilheira. A ela encanta o próximo tema que vamos escutar e seguro que ele vai abalhar um pouquinho. Assim que nada, seguimos com o sambô. A gente quer chamar aqui ao palco Luciana Mello. Boa noite, boa noite. El próximo dia 11 de junho em Madrid vão atuar Clube do Choro de Brasília. É um clube que toca esse tipo de música que estamos escutando de fundo, que é o choro, da primeira música brasileira, a primeira música tradicional brasileira. Assim que estamos todos invitados a acercar-nos, tanto às 7 da tarde na Casa de América, que a entrada é grátis, às 7 da tarde do dia 11 de junho, e também no mesmo dia 11 de junho, por la noite, às 11 da noite, na Sala Clamores. Aí sim, há uma entrada que há que pagar para poder entrar. O concerto não tem hora para finalizar, mas sim para começar. Às 11 da noite, é um viernes, do dia 11 de junho. Assim que já apuntarem vossa agenda, porque na verdade que vale a pena. São 5 músicos que vêm desde Brasil, desde Brasília, a capital de Brasil, para atuar aqui em Madrid, um concerto que tem pois, como patrocinador a Fundação Hispano-Brasileña. São as 11 horas e 11 minutos, seguimos com Sambô na 100.4. It's been a long time since the rock and roll. It's been a long time. Sambo, pues es un grupo que estamos lanzando en el programa hace algunas cuantas semanas y está pues agradando a muchos de los oyentes. Muchísimos oyentes nos mandan mensajes dando las gracias por enseñar esos clásicos de rock a ritmos de samba, cosas exclusivas aquí de Movida Brasileña. Son las 11 horas y 14 minutos, vamos a escuchar ahora I Got You, al ritmo de samba también. Y nada, ya sabéis que podéis entrar siempre y estar actualizados de todo en nuestra comunidad en el Facebook, que se llama Movida Brasileña. Tenemos un Twitter también, que Sara ahora va a decir cómo se hace para accesar, acceder, yo qué sé. Eso es, si queréis también seguir nuestras informaciones a través de Twitter, tenéis que buscarnos por Movida Brasil, ese es nuestro nombre, y allí encontraréis todo lo más interesante que publicamos para vosotros. Pues seguimos con la movida, seguimos con Sambo. El grupo Maracatu FM, que vamos a escuchar ahora, también fue un lanzamiento aquí de Movida Brasileña. Vamos a escuchar el tema que se llama Cangrejo. Mientras tanto, estamos escuchando al fondo Clube do Choro de Brasília, que va a actuar el próximo día 11 aquí en Madrid, 11 de junio. O sea que queda todavía tiempo. Seguimos y ahora vamos a escuchar a Maracatu FM. Olha cangrejo, sou do manguezal. Olha cangrejo. Olha cangrejo, sou do manguezal. Olha cangrejo. Olha cangrejo, sou do manguezal. Olha cangrejo. Olha cangrejo, sou do manguezal. Olha cangrejo. Faz a fila, mané, que o sol tá em cima do manguezal. Faz a fila, mané, que o sol tá em cima do manguezal. Tem cangrejo de toda a color, bate na palma, por favor. E vem de lado, vem de banda, vem de cima, como fosse a catirina de andor. E vem de lado, vem de banda, vem de cima, como fosse a catirina de andor. Xereré, puxa o cangrejo está, vou mandar buscar. Xereré, puxa o cangrejo está, vou mandar buscar. Tambora da meia-noite, tambora da meio-dia. Olha a feira, São Severino, São Benedito, segura a melodia. São Severino, segura a melodia. É cangrejo sim pra valer, é cangrejo sim pra viver. É cangrejo sim pra valer, é cangrejo sim pra viver. Olha o cangrejo, oi, segura a melodia. Olha o cangrejo, oi, segura a melodia. Olha o cangrejo, oi, segura a melodia. Olha a feira, olha o cangrejo, oi, segura a melodia. Olha cangrejo, sou do manguezal. Olha cangrejo. Olha cangrejo, sou do manguezal. Olha cangrejo. Olha cangrejo, sou do manguezal. Olha cangrejo. Olha cangrejo, sou do manguezal. Olha cangrejo. Faz a fila, mané, que o sol tá em cima do manguezal. Faz a fila, mané, que o sol tá em cima do manguezal. Tem cangrejo de toda a color, bate na palma, por favor. E vem de lado, vem de banda, vem de cima, como força catirina de andor. E vem de lado, vem de banda, vem de cima, como força catirina de andor. Xereré, puxa o cangrejo está, vou mandar buscar. Xereré, puxa o cangrejo está, vou mandar buscar. Tambora da meia-noite, tambora da meio-dia. Olha a feira, São Severino, São Benedito, segura a melodia. São Severino, segura a melodia. É cangrejo sim pra valer, é cangrejo sim pra viver. É cangrejo sim pra valer, é cangrejo sim pra viver. Olha o cangrejo, oi, segura a melodia. Olha o cangrejo, oi, segura a melodia. Olha a feira, olha o cangrejo, oi, segura a melodia. Olha o cangrejo, oi, segura a melodia. Saludar a KGB, que é o quiosco Glorieta de Bilbao, que está escutando o programa aí na Glorieta de Bilbao, que é esse quiosco fantástico que é ali. E também há muita música brasileira aí no quiosco da Glorieta de Bilbao, sempre estão aí com discos interessantes de música brasileira, recomendamos que os acerqueis por aí. O quiosco esse que está na Glorieta de Bilbao, que está justo de frente do Café Comercial Este, onde está Mr. Rafa e a senhorita Verônica, que estão escutando o programa. Para eles vamos dedicar o próximo tema, que se chama Olhos Coloridos. Queres dizer algo, Sara? No, un saludito a los del kiosco. Ah, venga, escuchemos Olhos Coloridos con Maracatú FM. Olhos coloridos me fazem refletir. Eles estão sempre na mira e não posso mais fugir. meu cabelo enrolado. Todos querem imitar, eles tão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que você tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo. Sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo. Olhos coloridos me fazem refletir, eles estão sempre na mira e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar, eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que vocês, tem sangue crioulo, tem cabelo duro, sarará crioulo. ¿Estáis disfrutando de esta gran música del grupo Maracatu FM? Claro que sí. Ahora seguiremos con otra canción del disco Plap de Pedro Luis Sea Parede. Y esta canción se llama El Atema Beleza que eu nunca soñei. De seu álbum de canção, entoou todas pra mim, fez a noite não ter fim, gravou no meu coração. O nosso encontro é bonito, trouxe sossego divino, deu aconchego, eu menino aceitei. Esse amor de varanda, rede, luar e ciranda, tem a beleza que nunca sonhei. O nosso amor é bonito, trouxe sossego divino, teu aconchego eu, menino, aceitei. E esse amor de varanda, rede, luar e ciranda, tem a beleza que eu nunca sonhei. Cobriu com fino tecido meu corpo tão carecido, desse carinho só seu. Contou lindas histórias, cantou as belas memórias do seu álbum de canções. Entoou todas pra mim, fez a noite não ter fim, gravou no meu coração o nosso amor. Nosso amor é bonito, do sossego divino, teu aconchego eu, menino, aceitei. E esse amor de varanda, rede, luar e ciranda, tem a beleza que eu nunca sonhei. O nosso amor, o nosso encontro é bonito, trouxe sossego divino, teu aconchego eu, menino, aceitei e gostei. Esse amor de varanda, rede, luar e ciranda, tem a beleza que nunca sonhei. Ela tem a beleza que nunca sonhei. Tem a beleza que eu nunca sonhei. Boa, Guilherme. Valeu, Pedrinho. Boa sorte. Vamos com Deus. Roberto Carlos ha cumplido 50 años de carrera el pasado año y nosotros pues vamos a celebrar de alguna manera ahora aquí en el programa Movida Brasileña. Vamos a escuchar un pedazo de temas suyos, un par de temas suyos para celebrar estos 50 años de carrera. Hay varias manifestaciones allí en Brasil. Además hay que decir que la madre de Roberto Carlos, Lady Laura, estuvo en el hospital internada pues con bastante grave, en coma prácticamente. Pero parece ser que ya empieza a recuperarse. Ella tiene 94 años, Lady Laura, la tan famosa canción de Roberto Carlos, Lady Laura. Pues su madre tiene 94 años y estuvo internada en el hospital en Río de Janeiro, pero ya empieza a recuperarse. Ya vamos a mantener a vosotros informados en nuestro blog Movida Brasileña, como sabéis. Simplemente tenéis que entrar ahí para estar actualizados de todo. Y ahora vamos a escuchar una canción de Roberto Carlos para celebrar estos 50 años de su carrera. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou levar as minhas mágoas pras águas fundas do mar. Hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade e sem vontade de casar. As velas do Mucuripe

manda bem num bate-papo informal. Uma noite quente sugere desfrutar do meu terraço à vista de frente pro mar. Mas a noite é uma criança, delícias no café da manhã. Estamos escuchando a Roberto Carlos, Sara, 50 años de carrera. Luisa Posse está en YouTube, se puede ver, cantando canciones de él, porque hubo un homenaje a Roberto Carlos, que las grandes voces femeninas de Brasil han grabado un disco con canciones de Roberto Carlos, un concierto en directo. Hay un DVD que está teniendo muchísimo éxito allí en Brasil. Y como sabéis, Roberto Carlos es el rey de la música popular brasileña, como es conocido ahí en Brasil, como el rey. Roberto Carlos, para que tengáis una idea, ha vendido más discos en toda Sudamérica que el mismo Elvis Presley y los Beatles. Ha venido más copias que esos dos fenómenos de la música mundial. En Sudamérica, el verdadero rey de la música popular se llama Roberto Carlos. Seguimos con él en la 100.4. Todas as vezes que você passa e nem me vê, fico pensando no que eu faria pra ter você. Fico pensando milhões de coisas, qualquer loucura pra ter você. E os dias passam correndo, vou acabar te perdendo. Preciso dar um jeito de chamar sua atenção. O meu melhor sorriso eu dei, você não viu. Gritei seu nome, mas nem assim você me ouviu. Por mais que eu faça, não adianta. Você nem nota minha existência. E os dias passam correndo, vou acabar te perdendo. Preciso dar um jeito de chamar sua atenção. Seu nome, mas nem assim você me ouviu. Por mais que eu faça, não adianta. Você nem nota minha existência. E os dias passam correndo, vou acabar te perdendo. E os dias passam correndo, vou acabar te perdendo. Só me falta ficar nu pra chamar sua atenção. Hemos dejado el corazón de Sara Vieira completamente emocionado y enamorado, aquí toda sensible con esas canciones de Roberto Carlos. Y ahora vamos a escuchar una canción un poco más alegre, un poco más para arriba, porque vamos a escuchar a Omi Serra, que es un músico que acaba de llegar a España, va a estar por 3 meses aquí enseñando su trabajo por las salas de toda España. Estuvo actuando ese fin de semana en Barcelona y claro que va a estar actuando por Madrid. Vamos a estar informando a vosotros de los conciertos que haga a Omi Serra. Omi Serra es hijo de uno de los grandes samberos, para que nos entendamos, compositores del samba, mejor dicho, brasileño de Río de Janeiro. Es hijo de Almir Guineto y está aquí en Madrid. También tenemos que decir que Ilê Aiyê está preparando una turné aquí por España en el mes de julio. Y a lo mejor, todavía hay que confirmar, el día 1 de julio van a actuar aquí en Madrid y también habrá un workshop para poder pues enseñar percusión a los que estén interesados con Ilê Aiyê desde Salvador de Bahía. Mientras tanto, vamos a escuchar a Omi Serra. Já a lua só olhou pro sol, a chuva abençoou. O vento diz que ele é feliz, a águia quis saber por qual será. O sapo viajar, a lua só olhou pro sol, a chuva abençoou. O vento diz ele é feliz, a águia quis saber por qual será. O sapo Tomou Sara Bilheira sempre está atualizada, informada com as coisas brasileiras que ocorrem em Espanha, porque ele, é claro, é lá que produz, é lá que faz, ele realiza o blog de Movida Brasileira e está informada. Pois, Sara, conta-nos que é interessante, que alguma notícia que veas, que creas, que a gente tem que enterar-se. Pois, para este sábado em Madrid, temos o concerto de Telaraña, de nossa grande amiga Vanessa Borrayan, com suas canções infantiles para melhorar o mundo. Será este sábado por la tarde em Casapatas, a partir de las 7 de la... Oh, perdón, a partir de las 5 de la tarde. As entradas se podem adquirir em internet, em atrapalo.com, e podes llevarte a casa duas entradas por uma. Además, como la semana pasada no tuvimos sorteo, como todos sabéis que los miércoles hacemos sorteo, esta semana os podréis llevar a casa dos CDs, porque sortearemos mañana uno y el jueves otro. Uno de ellos, el que os prometimos la semana, hace dos semanas, el CD de Maracatú firmado. Pues eso es. Vamos a escuchar un tema más de Omir Serra y en algunos instantes vamos a volver a escuchar el disco de David Tavares, que es un lanzamiento exclusivo de Movida Brasileña y es uno de los discos que vamos a sortear mañana y pasado. Mientras tanto, vamos a escuchar a Omir Serra. Quero te roubar um beijo. Só quero te dar desejo. Oh, oh, oh. Só quero te roubar um beijo. Pra sua doce angústia. Caminho dia após dia, não encontra direção. Já te procurei por todo o Baixo Leblon. Só quero te dar desejo. Oh, oh, oh. Só quero te roubar. Te dá desejo. Só quero te roubar um beijo. Realidade que nos guia, joia cara de imenso valor. História que não nos trai, que ainda não se acabou. As gotas de lágrimas aos teus pés, lavarei a tua ilusão. Ao sol do meio-dia, se preciso for, dividiremos um pedaço de pão. E quando não estiver mais revolto o mar, traçaremos um novo plano. Ao som de Chico, Tom, Zé, Elis, Gil, Caetano e dos novos baianos. Só quero te dar desejo. Oh, só quero te roubar um beijo. Oh, oh, oh. Só quero te dar desejo. Quero te roubar um beijo. Oh, oh, oh. Realidade que nos guia, joia cara de imenso valor. História que não nos trai, ainda não se acabou. Com as gotas de lágrimas aos teus pés, lavarei a tua ilusão. Ao sol do meio-dia, se preciso for, dividiremos um pedaço de pão. E quando não estiver mais revolto o mar, traçaremos um novo plano. Ao som de Chico, Tom, Zé Queiroz, Gil Caetano e dos novos baianos. Só quero te dar desejo. Estamos celebrando porque temos 617 pessoas na nossa comunidade do Facebook, a comunidade movida brasileira. Graças por estar aí. Sabéis que estamos sempre atualizando com informações interessantes e importantes para vocês. Amanhã vamos a regalar um disco aqui em Movida Brasileira. Vamos escutar. A lo mejor es esta, a lo mejor es Maracatu. E os dois estão firmados por los músicos, para que sepáis. David Tavares é o músico que vamos escutar agora. O tema número 5 do disco, que se chama precisamente Sapeca. Y es el último tema del programa de hoy, Sara, así que volveremos mañana. Muchas gracias a todos por estar aquí. Un sorteo. Os dejamos con Sofía y con Rosa, que os va a traer la información cultural del Círculo de Bellas Artes. Un biquiño para todos. Hasta la próxima onda, galera.